qualquer. Te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O amigo ligou preocupado com a crise. Muito preocupado. Eu tenho falado sempre aqui nos nossos programas que a crise ainda não é o que está por vir. Ela está só no começo. Você vai notar essa crise muito, mas muito maior ainda nos próximos 12 meses. Daqui mais um ano, nós vamos sentir na pele o que é um governo corrupto. O que é uma governança por corrupções. Isso é grave, é muito grave, porque todo o dinheiro que seria para socorrer os hospitais, socorrer a educação, socorrer a segurança pública, os direitos básicos que nós temos, todo este dinheiro, ele foi para as mãos de poucos, que são estes ladrões aí que estão sendo presos, que estão envolvidos em altos valores roubados, e isso durante muitos anos. Existem pessoas tão ricas, mas tão ricas com dinheiro roubado, que daria, só esta pessoa poderia construir uma outra nação em outro lugar, de tanto dinheiro que os caras roubaram, e que esses dinheiros estão por aí perdidos em paraísos fiscais em outros países do mundo. Mas quando a gente fala sobre essas coisas aqui, muitas pessoas não gostam, porque infelizmente nós ainda temos no nosso país pessoas que estão se dando bem com a miséria, com a desgraça de outras, mas elas estão se dando bem. Se elas estão se dando bem, elas ainda cometem um segundo erro. Primeiro, o pecado de sobreviver através da corrupção, da coisa errada, da bandidagem. E depois, o segundo pecado, por querer que isso continue, por apoiar estas pessoas que estão roubando, que estão aí saqueando o país. Este é o segundo pecado. Mas o que eu acho mesmo absurdo é um monte de artistas, estes artistas que tem aí na internet as fotos deles, estes artistas, eles são intelectuais, eles são cultos, eles são estudados, mas eles não admitem perder as boquinhas, eles não admitem perder as mamatas. Então, esses artistas, que eu não vou citar aqui nomes para que eu não seja processado, que eu não sou bobo, senão eu serei processado. Então, estes artistas que vivem mamando nas tetas do governo em cima de uma lei que só beneficia estes corruptos, estes artistas que estão juntos com os corruptos, aí eles se manifestam a favor desta bandalheira toda que está aí. Tem que ser muito cara de pau. Tem que ser muito, mas muito cara de pau. É tipo assim, este governo que está aí, ele tem que continuar porque eu estou mamando. Então se manifestam o quê? Favoráveis. Então é preciso que a população tome conta disso. É preciso que o povo brasileiro saiba disso, que estes artistas que são favoráveis aos corruptos,

Aldinei, gostaria que você mandasse um alô para a cidade de Vargem Grande do Rio Pardo. Alô, alô, Vargem Grande do Rio Pardo. Retransmitimos o seu programa há 5 anos pela Rádio Vargem Grande FM. Obrigado, viu, Aldinei? Muito obrigado a você, obrigado a toda a família de Rio Pardo, de Minas Gerais, e ao pessoal da Rádio Vargem Grande, não é? Vou mandar essa música para todos aí da cidade. Amado, vamos cantar mais uma. Menininha, meu amor. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Castigo, já chega, amor. Pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Se você quis só me dar um castigo, já chega, amor. Pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Edelson Moura. Você ouve todos os dias o Edelson Moura falando aqui do óleo de avestruz Supremo. Pois muito bem, meus queridos amigos, este produto ele vem ganhando fama mundial, não é somente no Brasil não, é em todo o mundo. Até porque não se conhece ninguém que possa dizer eu sou o inventor do óleo de avestruz. Ninguém inventou o óleo de avestruz. Ele é um produto da natureza, é um óleo que vem através da gordura, né, do avestruz, é como a banha de porco, né? O pessoal tem o porco, mata o porco, tira a gordura do porco, não é assim? Então o avestruz também nos fornece um produto natural, que é o óleo, seu óleo, através da sua gordura. E é processada em laboratório e sai para todo o país o óleo de avestruz Supremo, inspecionado e cifado pelo Ministério da Agricultura. É porque eu gosto de explicar tudo detalhadamente, porque às vezes tem uma pessoa ou outra, não, fui eu que inventei o óleo, não existe inventor. Inventor desse produto foi Deus, que nos deu o avestruz, esta ave que precisa sim ser conhecida por vocês. Ela é uma das mais resistentes da face da terra. É um animal de alta resistência. Por quê? Porque fornece para ela mesma os ômegas necessários à saúde dela. Você sabia que nós, humanos, seres humanos, temos todas as moléculas semelhantes à do avestruz? Então, quando nós tomamos o óleo de avestruz supremo, nós estamos ingerindo um alimento que, quando entra na corrente sanguínea, começa a levar muitos benefícios à nossa saúde. Eu costumo dizer que todas as pessoas deveriam conhecer este produto, ao menos conhecer, porque quando você começa a fazer uso diário, até mesmo como prevenção de infarto, prevenção de derrame, enfim, uma série de doenças que você pode prevenir tomando o óleo de avestruz supremo. E um detalhe, minha gente, os ômegas, eles rejuvenescem. Eles rejuvenescem. Então é muito bom para a pele, muito bom para o intestino, é muito bom para a pessoa que teve derrame. A pessoa que teve derrame não deve se afastar mais nunca do óleo de avestruz. Por quê? Porque corre o risco de ter outro. Que fazem os ômegas no derramado, na pessoa que teve derrame? Os ômegas são considerados ácidos graxos. Então eles limpam, desobstruem as artérias, as veinhas, elas vão sendo desobstruídas. Os ômegas são ótimos para o cérebro, meus amigos. Mal de Parkinson, mal de Alzheimer, óleo de avestruz supremo. É o do rótulo vermelho. Sabia? O do rótulo vermelho. Por que que o Adelson Moura fala assim? Porque depois do sucesso do nosso produto, começou a surgir óleo para tudo quanto é buraco. Tudo quanto é buraco. Agora tem óleo de todo lugar, toda feira. O cara diz, não, pode não ser. Não tem CIF, não tem supervisão do Ministério da Agricultura. Cuidado. Por isso, o óleo de avestruz tem que ser supremo, o do rótulo vermelho que o Edelson Moura anuncia. Vamos cantar? Eu trago mais um sucesso para você, a música Não Bebo Álcool. Só quero ficar com você, amada. Se você pensasse nessas coisas todas, você não feria o meu coração danada. Dava mais valor neste meu calor, só pensava em mim, amor e mais nada. Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso. Você vai ouvir e vai decidir do meu lado. Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado. Eu só bebo água e não tenho vícios, a não ser com bolas, gosto de peladas. E se me convidam pra ir passear, se tiver garotas, entro na jogada. mas nada disso faz eu parar de pensar no olhar bonito de você, menina, que me fez parar e olhar pra trás e sentir a vida muito mais bonita. Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso. Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado. Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado. Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado. Você vai ouvir. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. Gente, eu sou um doido. Eu falei do óleo de avestruz, não disse onde é que o povo encontrava. Sabe o que é? Não é uma propaganda que a gente faz, é uma orientação às vidas humanas. Quando eu falo do óleo de avestruz, não é propaganda não, gente. É orientando as pessoas, é ensinando as pessoas, né? Mas em Brasília, em Taguatinga, se você mora em Taguatinga, presta atenção. O óleo de avestruz Supremo você encontra com olho vivo no 84457768. Em Samambaia, nós temos a nossa representante Raimunda, 99780658. 99780658. Temos também o nosso representante no Vicente Pires, temos aqui no centro de Brasília, você pode ligar para a nossa central, o pessoal vai passar para você. O telefone nosso, depois das 9 horas você pode ligar, de 9 até as 18, de segunda a sexta. É 61-3532-6993. E qualquer dúvida, entra no site saúdecombeleza.com.br. E agora o Edelson Moura traz mais um sucesso. Quem vem cantar? Você já sabe, Amado Batista, O Pobretão. Que pena que eu não posso ser o namorado rico que você quer ter. Dou um duro danado pra ganhar o pão. Que pena que eu não posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carrão. Eu sou um pobretão. Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Eu quero trabalhar e me esforçar bastante pra ficar à altura da sua ambição. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carrão. Eu sou um pobretão. Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Eu quero trabalhar e me esforçar bastante pra ficar à altura da sua ambição. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, meus queridos amigos, o programa do Edelson Moura na TV. Com muita alegria, nós estamos trabalhando neste projeto. Este projeto que está encantando a todos nós aqui da Rádio Estúdio Brasil, todos os nossos companheiros de trabalho, toda a equipe que está empenhada para que o nosso programa Edelson Moura na TV comece a ser distribuído nos próximos dias. Nós começaremos as nossas gravações esta semana. Esta semana estamos começando as nossas gravações. Muitos artistas ainda não sabem, mas eu quero avisar para todos eles, para todos vocês. Também vocês que estão me ouvindo podem me ajudar. Olha, agora o Edelson Moura está com um programa de televisão. Vocês não pagarão absolutamente nada para se apresentar em nosso programa. Precisa somente ligar para a nossa central, para a nossa produção, no telefone 61-3532-6993. Qualquer dúvida, gente, entre no site da Rádio Estúdio Brasil e mande seu e-mail. Mande também a sua música de trabalho, a música que você está trabalhando. Nós estamos reunindo os artistas que vão participar do nosso programa. E eu quero dizer para Brasília, que está me ouvindo, toda a minha cidade, a cidade de Brasília, se você é cômico, se você tem o desejo de ingressar a sua carreira na televisão, você é cômico, é uma pessoa que é humorista, também você pode trabalhar com a gente, você pode ligar para a gente para fazer uma participação no programa do Edelson Moura. Tá legal? Eu conto com você. Agora eu trago a música Nunca Esquecerei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Foi como no sonho que te encontrei, mas era de verdade e eu me apaixonei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Amor não se escolhe, ele acontece quando menos se espera, ele floresce. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Que dia tão lindo, esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Que dia tão lindo. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Continua o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. As pessoas vivem num clima de insegurança. As pessoas que adoecem, elas não sabem mais o que fazer da vida. As pessoas que estão com saúde, ninguém está preocupado, né? Principalmente se tiver com saúde e com dinheiro no bolso do papaizinho, aí as pessoas não preocupam com as outras. Quem tiver em situação precária, né, como diz o ditado, que se dane. Esta semana passada, eu li uma postagem do meu queridíssimo colega Cleiton Aguiar, que me deixou realmente muito triste. Um ouvinte nosso telefonou para o Cleiton, porque um parente tinha tido dois filhos gêmeos que nasceram mortos, aqueles que vieram ao mundo já mortos. E aí, a pessoa carente, sem dinheiro para comprar os caixõezinhos, se dirigiu a um setor de Brasília, que sempre existiu, desde que eu era menino, sempre ouvi falar, da assistência social. E ao chegar lá, nesse órgão, que é do governo do Distrito Federal, ao chegar lá, esta pessoa, coitada, se deparou com uma resposta de que o Estado, o governo do Distrito Federal, não tinha caixão para crianças, para sepultar crianças carentes. Então, foi sugerido a esta pessoa, a esta mãe de família, que embrulhasse os seus filhinhos no lençol e enterrasse-os assim. Meus queridos amigos, oh, meus amigos, que pena. Que pena que eu poderia aqui estar aproveitando um programa de rádio, os espaços de um programa desse, para fazer um elogio, fazer uma louvação. Mas a vontade que dá é da gente esculhambar. Mas é dar uma vontade tão grande da gente esculhambar. Esculhambar, botar essas pessoas, essas criaturas que estão à frente de órgãos do governo, dá vontade de esculhambar. Fala a verdade, você que está me ouvindo. Você, meu amigo, minha amiga, você não fica indignado com uma situação dessa? Não é? A gente fica indignado. Graças a Deus que o nosso querido Cleiton Aguiar ligou para uma funerária e um irmão, com muita compaixão, cedeu dois caixões para esta família enterrar os seus filhinhos, seus entes queridos, né? Mas é isso. É dessa forma que esta gente pensa. Eles se elegem com o nosso voto para depois chegar para nós e dizer assim, não, enterra enrolado no jornal, né? Enterra no jornal, porque a Secretaria de Ação Social, ou sei lá que, como é que a gente chama, porque esses órgãos todos, eles se transformaram em cabides de empregos. Essas pessoas que estão aí, elas estão ganhando 20, 30 mil por mês para ficar sentado numa cadeira, sabe, nessas direções, nesses órgãos. Tudo cabide de emprego, ninguém faz nada pela sociedade, ninguém busca resolver nada para o povo, para a população. Então a gente não sabe mais a quem recorrer. Só Deus mesmo na causa. Só Deus na causa. Não, enterra num pano, enrola num pano, enterra lá seus filhinhos. Não tem caixão para as crianças, não. Não existe caixão para crianças. Tá certo, GDF. Governo do Distrito Federal, tem caçamba para derrubar prédios, para derrubar casa dos pobres, tem tratores, tem helicópteros, tudo aí para fazer perversidade, maldade com as derrubadas das casas da pobreza, mas não tem verba para poder enterrar duas crianças que nasceram, que vieram ao mundo mortas. É até isso aí, Brasil. Vamos em frente. Cante, amado. Mandei uma carta pra ela. Mandei uma carta pra ela, mas ela não respondeu. Mandei um lindo presente, mas ela me devolveu. Não tenho mais o seu telefone, o número dela mudou. Acho que vou ficar louco se ela tiver outro amor. Meu coração, o que vou fazer? Sem esse amor, sei que nós dois vamos morrer. Meu coração, ela não gosta mais de mim. Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Mandei uma carta pra ela, mas ela não respondeu. Mandei um lindo presente, mas ela me devolveu. Não tenho mais o seu telefone, o número dela mudou. Acho que vou ficar louco se ela tiver outro amor. Meu coração, o que vou fazer? Nós dois vamos morrer. Meu coração, sei que é o fim. Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Mandei uma carta pra ela. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Chegamos agora à nossa hora do quebra-galho. Eu vou trazer para vocês uma música do Edelson Moura para a gente curtir, porque o nosso programa já começa a chegar no final. E uma pessoa mandou uma mensagem para mim, disse: Edelson Moura, estou aqui indignada com a história dos caixões das criancinhas e enterrar no lençol. Meu Deus, quanta crueldade. Mas minha amiga, meu amigo, não fica indignado. Nós estamos perdendo nos hospitais brasileiros, nesta bagunça da saúde pública, milhares de vidas. É, milhares e milhares de vidas. Isso está acontecendo, é todo dia, toda hora. Eles estão se lixando para a pobreza. Da pobreza, eles só querem o voto.